0, Fone Delta. 35220, disponível de voo 050. 050. Torre Pelicano 3, informa que está visual com o campo. Pelicano 3, chame torre 11895. 1895, Pelicano 3. Torre Salvador, Pelicano 13. Pelicano 3, reporta final 17. Taxi um pouco mais à frente, ingresse via pátio 3 e reporta na taxi Kilo para cruzar a pista Kilo e Delta para cruzar a pista 190. Correto. Solo Salvador, TAM 3295 PLB 157 com 3:59 de autonomia, alterna H1, está pronto para o táxi. Autorizado táxi, ponto de espera, pista 10 via Indy Alpha. TAM 3895, transferência. Autorizado táxi via Indy Alpha, ponto de espera da 10, TAM 3895. TAM 3191 como número 2, transferência. Cliente 3191. Ocean Air 6200. Observe second Airbus. At your left, then taxi approved via Juliet, April 1, position 04. Roger, and we're going to look at for you. And after, as soon as possible, now we are going to go to Cape 04, Ocean 6200. Okay, I forgot, we have a Cessna 402, give way to that traffic and then you'll be cleared, this is gate 04. That's alright, it's that traffic I have inside on the left side, that's alright? Is it that traffic on the left side, the red traffic? Yes, I think the traffic is at your left now, but the old tower don't let me see the traffic. I think that traffic is a red path, you know, on the left side. And it's the apron number 3, I think so. Solo, Ocean Air 25, próximo a Juliet. Ocean Air 6255, autorizado táxi, portão 08. Detalhe 2, 0255. Flight level 060, clear, Mari arrival. Flight level 060, Mari arrival, Salvador, Papatango, Vitor, Quebec, Mike, interlado. Papatango, Vitor, Quebec, Mike, reporte de Golf Campo na rotatória. Esperando, Golf Campo na rotatória. Confirme, chama a torre. Pelicano 13, tá na final, baixada e travado. Cliente, 1-3, tem livre pouso, pista 1-7, o vento 1-20 graus, 1-2-2. 1-3. India Zulu, mantenha a posição com as nossas instruções. Batendo a bota. India Zulu. Salvador, TAM 3895, TAM com espera 90, pronto. O TAM 3895, autorizado a área, manter a cabeceira 10. Autorizado a aliar e manter a cabeceira 10, TAM 3895. Juliette Índio Zulu, autorizado cruzamento da 10028, destino Pátio Militar. E aí, Matias? Aliciando aqui o Juliette. Pelicano no 3, solo 46, livre à esquerda na Lima, chame de solo em 121, no décimo 9. Trip 5220, tá livre de interceptar? Trip 5220, desça para 2000 pés. Ajusta no 013, está autorizado, afinal ILS7 foi reportabilizado. 2000, reportará estabilizado, estado 10013, 5220. Tucano 38, 95, autorizado a decolagem, pistão 10, vento 130 graus, 132. Autorizado a decolagem do 10, Tucano 38, 95. Saída da El. Após direto por Dael Leda, após direto por seguro. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponda 5562. Uno no 8 decimal 95. E confirma a saída da El, após da El direto porto. Chama pronto para acionar. Avistado o táxi em Lima. Continue o táxi em frente, cruze o pátio 1, ingresse na Juliette Alfa e reporte na Delta para cruzar a pista 1028. Salvador, bom dia para Patrícia, você quer back mais? Quebec, Mike, reporta final 97. Final 97, Quebec, Mike. São 3895, decoladas 48, semicontrole em 120, decimal 8. 20, decimal 8, grato, bom dia. Torre Salvador, 3191, ponto esperada 10, pronto. São 3191 na linha, mantém cabeceira 10. Na linha, mantém 10, São 3191. Controle, muito bom dia, TAM 3895 decolado na sua escuta. TAM 3895, contato radar, saída da El, sobe e mantém a nível de voo 340. Da El, sobe e mantém 340. Presente positivo, possibilidade de voar, da El, venda? TAM 3895, mantém o perfil de saída. Mantém lá. Confirma a aeronave que chama, estou recebendo baixo. 9961. Agora 5x5. Trip 9961. Adiante. É o Trip 9961? Acertando, Trip 5220. Trip 5220, complete a final, chame torre 1895. 275 torre, 5220. Sua transmissão está alternando entre altos e baixos. Agora eu não ouvi nada. A nossa coordenação, ela falou que tinha feito o plano ao 00, né? E ia entrar em vigor aos 45. Para 1400. Gente, eu já coloquei aqui a matrícula no sistema e não estou visualizando esse plano. Vamos aguardar mais alguns instantes. Mas já deveria ter chegado. Se fosse para o 00, já deveria estar aqui no sistema. Poderia verificar também junto à companhia? Afirmo. Eu acho que ela colocou o segundo 300, já faz 50 minutos. Já. Agora. Ia colocar o 00, mas eu vou averiguar aqui na nossa coordenação. Obrigado. Perfeitamente. Se foi 1300, eu não me lembro de ter visto esse plano aqui com essa numeração no sistema. De qualquer forma, se foi para 1300, já estaria vencido. Né? São 1350 agora. Disponha. Clicando no 3 na Taxiway Delta, chame a torre para o cruzamento. A Delta 2 para cruzamento, clicando na 3. Frequência 118 decimal 95. 118 decimal 95. Controle em 120 decimal 8. Controle 108, tá? 3191. Vitor Quebec Mike, Sala 51, não poderia confirmar pátio? Tá, 3191, ascendente correção, contato radar, saída da El, sub mantém nível de voo 340. Da El, sessão 340, sessão 3191. A Tango Mike Bravo Yankee, vetoração para o sequenciamento, curva direita para o 160. 160, Mike Bravo Yankee. Mike Bravo Yankee, limite magnética 080 de Sibra. Limite a magnética 080 de Sibra, Yankee. Pouso, pistão no zero, vento 1-0 graus, 1-2 nós. Fique atento à aeronave que irá efetuar o cruzamento da pista no 028 na Taxiway Delta. 5220, final baixada travada. Web 6740, desça para 2000 pés, ajuste no 013, autorizada final ILS, após estabilizado. Para 2013, autorizado ILS, vai chamar estabilizado o 740. Mike Bravianchi, desça para 3000 pés, ajuste no 013. Descendo para 3000, ajustado no 013, o Mike Bravianchi. Chamou o sol. Back Mike prossegue via pátio 1, ingresso pátio 3 está livre. Papatango, Mike Bravianchi para interceptar o curso localizador, curva esquerda proa 070, repórter estabilizado. Esquerda 070, repórter estabilizado, Mike Bravianchi. Gol no 777, está na escuta do sol. 028, destino parte militar autorizado. Escusamento, dono 028, destino parte militar. 5220, solo 54, livre direita, enxame solo em 121, décimo 9. Direita, solo, décimo 9, obrigado. Boa tarde, eu fiz 5220, livre. 5220, prossegue Alfa e Kilo. A Inflero informou posição 4. Algumas viaturas ali na saída do pátio, com escada, estão cientes do seu tráfego, pode prosseguir com seu táxi. Alfa, Kilo, 43, 5220. 395, boa tarde. Atinge 3000, Mike Bravianchi. Atinge 3000, Mike Bravianchi. Mike Bravianchi, sente, desça para 2000 pés, ajusta no 013, autorizada final ILS, reporta estabilizado. Desça para 2000, ajustado no 013, reportará estabilizado, Mike Bravianchi. Estabilizando 6740. Web 6740, complete a final, chame torre 1895. 1895, até daqui a pouco. Torreu 5, desculpa, 6740, tá uma milha de cima. 6740, muito bom dia, ajuste no 013, autorizado pouso, pistão no 0, O vento 120 graus, 149, confirmando baixar e travada. Afirmativo, baixou e travou livre, pouso, pista no zero, EB 6740. Alô, Salvador, é o Trip 9961. Trip 9961, para o senhor. É, já tem o nosso plano. Instante. Vitor, Quebec Mike, stand-by, transporte, a gente leva. Prossiga, Mike. Observe a sinalização aí do balizador. Não foi informado nenhuma posição pra gente, ok? Geralmente quando isso ocorre é porque o balizador já deveria estar na posição. Motivo. O princípio tá correto. A 17. Gente, reporte no marcador externo para prosseguir visual. Gente, reportará no externo para prosseguir visual, o Mike Bravia. Zona 3, confirmando? Tasqueiro, 162, zona 3. Informação em curso a Mike. Aguarde Galeão 360. 360, zona 3, zona 4, zona 4, obrigado. Trip. Trip 9961, na escuta? Novamente, confirma os dados do plano, o destino, o horário e onde foi apresentado. Da 3191, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 13395. Centro Recife 251, secundário 3395, tá? 3191. Meu trip, ok? Muito baixa a intensidade da transmissão. Abjet 6740, solo 59, livre direita, chame solo em 121, décimo 9. Livre direita, pode chamar 219, 740. Espera, daqui a pouco. Não, recebi agora, prossiga. Ficando aqui com a companhia, se possível chamar uma brevemente, ok? Afirmativo, porque no sistema não tem nenhum plano com esse número, ok? Do Trip 9961. Então, coordenei com a equipe para verificar qualquer equívoco, mas confio em qual seria o destino. Destino confio, amigo. 300, autorizado final no site. Gente, autorizado final no site para o Mike Bravia. O 777 na 5 autorizado, chame táxi. Saúl Salvador, bom dia, Web 6740. Web 6740, prossiga na Alfa, mantenha antes da Juliette. Foi Alfa, mantenha antes da Juliette, Web 6740. Vou no 777, pronto pra cópia? Afirme só o transponder. Confirme o nível que está cruzando. Gente, Romeu Tango. Mike Bravian, que está autorizado o pouso, pistão no 7, o vento 120 graus, 139. Gente, livre pouso para o Mike Bravian, que não no 7. Dael Leda Bridge, se a rota for a pedulou no meio. Dael Bridge, Alfa Juliette, vai abrir 6740. 740, só um instante. Gol no 777. Desconsidere, pode prosseguir o pushback. O Web observa o gol. Quando estiver terminando o pushback, vai estar ingressando aí no pátio 3. Se tiver condições de ingresso com segurança, após o término do push do gol, está autorizado. Porta 1-0. O Web 6740 observando o gol para o portão 1-0. Obrigado. Galeão autorizado, 360, conforme a nota do plano. Decoda 1-0, direita, da El Leda Bridge. A Pesolo 10, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena e após conforme. 120, decimal 8, 5561. 62, 93, autorizado Galeão, nível 360, conforme em rota. Flávia Pista, 90, curva direita. Será da El Leda após Bridge. 60, Pesolo 1-0, SMAP, Lúvito. Barbacena. Controle 120 decimal 8, transponder 5561. Tá correto, o Chené chame para posicionar a posição 4. Letra. Papatango, Romeu Tango, oficiente, frequência livre para a coordenação. Voo 1777, autorizado táxi via pátio 1, Índia, no ponto de espera da 1-0, chame torre 1-1-8, decimal 9-5, o ajuste no 0, no 3, bom voo. Voo no 777, autorizado decolar, 120 graus, no 39. 777 decolou 08, chame o controle. Chama controle 1208, voo 777. Controle Salvador, voo no 777. Voo 1777, acione código 5562. 5562, voo no 777. Voo 1777, contato radar, saída da EL, submanter a nível de voo 340. 340, voo no 777. TAM 3804, após o ETAP, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Após o ETAP, 2000 pés. O TRIP 9961 na junta do solo. Sim, já possuímos seu plano, pronto cópia. Uhum. Autorizado com fins, nível de voo 400, decola da 10 com a curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta pelo 16. Após conforme rota, controle opera em 120 desceu a 8 e o transponder 5011. Autorizado com 5400 decolando 10 com curva à direita, saída da El Leda, após 5 dias antes do Zulu 16, transponder 5011, controle 1208-9961. TIP 9961, a saída será da El Leda Bridge, poderia confirmar o pátio que se encontra? Pátio 3. Gente, chama pronto para o tiver questionamento.